Na igreja em Antioquia, os profetas a orar, Barnabé e Saulo, prontos para anunciar. O Espírito Santo, com voz forte a chamar, separai-me os meus servos, eles vão pregar. Ó Senhor, nós te adoramos, teu chamado é nosso viver, com ousadia proclamamos a tua palavra, queremos o entender. Chegaram a Salamina, a mensagem a levar, na sinagoga todos prontos pra escutar. Mas o engano se levantou, querendo desviar. Ó filho do diabo, não vai te calar. Ó Senhor, nós te adoramos, teu chamado é nosso viver, com ousadia proclamamos a tua palavra, queremos entender. A luz dos gentios, a salvação a brilhar, ouvindo a tua voz vamos nos alegrar. Na graça permanecemos, firmes a caminhar. Ó Senhor, em ti confiamos, sempre a adorar. Ó Senhor, nós te adoramos, teu chamado é nosso viver, com ousadia proclamamos a tua palavra, queremos entender. Ó Senhor, ó Senhor, nós te adoramos, teu chamado é nosso viver, é nosso viver, com ousadia, ousadia proclamamos a tua palavra, queremos entender. Português e worship. Acústica, guitarra, piano. Recebido em todo o BPI.